Vivemos em uma constante evolução, onde cada vez mais o homem com sua inteligência consegue criar o que para muitos parecia ser inimaginável. E aí? Criamos a evolução animal, o maior réptil do mundo. Gigante Crocodilo Prime. Furioso e pronto para dar-lhe a dentada. Ninguém no planeta Terra pode atingi-lo. Ele já provou que é indestrutível. Com seu poder arrasador, o gigante destrói suas presas. Com vocês, a maior pressão de aparelhagem do planeta. Gigante Crocodilo Prime. Atenção, caçadores, preparem-se. O chão vai tremer. Vai tremer. E aí? Vai tremer. O coração vai bater mais forte. É emoção. É agitação. É adrenalina pura. O show vai começar. A dupla pressão do Pará vai entrar em ação. E aí, DJ Gordo? Já estamos na área! E aí, DJ Dinho Pressão? Fala com os caçadores. É a primeira do ano! Feliz 2019! Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho, os irmãos que são a maior referência em pressão do Pará. Juntos, agora, eles comandam o show do gigante. Bora pra cima! Crocodilo Prime. Pra cima, meu animal. Bora voltar pra cima! O crocodilo tá furioso. O crocodilo tá furioso. Furioso! Furioso! Furioso! Furioso! Prepara que ele vai perto de você! Ele vai te pegar! E ele vai te pegar! Te pegar! Te pegar! Te pegar! Te pegar! Agora, 5, 4, 3, 2, 1, explode! Só que não tem hora pra chegar em casa aí. Joga as duas mãozinhas pra cima. Só quem tá feliz que 2019 seja o ano da conquista. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. 3, 2, 1. Sai, sai, sai da frente de gordo e tão tocando, é o número 1. Pa, pa, pa, pa. Na palma, na palma, na palma, na palma, na palma. Isso! Arrepia, meu animal! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Dá linha ligada! Dá linha ligada! 3, 2, 1, já! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Quem é croco? Quem é croco? Quem é croco? É muita dentada pra todo lado! Essa aqui é a original. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí. Observe lá do camarote. A galera do camarote, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Só quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima. Só quem tem amigo corno aí, dá um grito. Quem tem amigo viado, faz barulho aí. Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das solteiras aí? Bora fazer a contagem, a primeira do ano, maninho! 5, 4, 3, 2, 1, explode! Eu vou no rei, vocês vão no rei! Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho, respeito. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Meu amigo, meu amigo Augusto Filho da Baladinha. Ele é advogado Rondinelli, ele é sua esposa Camila, a dona Tayla, o meu parceiro Alexandre das Passagens e o amigo advogado Rondinelli falou: que pressão é essa, meu irmão? Bora pra cima, vereador Lulu, o Lulu das comunidades tá na área. Eu quero ver agora, eu quero ver agora. Ponta direita, vai mostrar como é que se faz. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Bate na palma, bate na palma. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Ei! Ei, ei, ei! Quem é croco? Quem é croco? Bora pra cima! A minha ponta esquerda tá fervendo! Joga pra cima, bora maninho, bota pra endoidar, bota pra endoidar, vai, já. As pique tem doida, as pique tem doida, endoida, as pique tem doida, as pique tem doida, as pique tem doida quando tão no crocodilo, as pique tem doida quando tão no crocodilo, as pique tem doida quando tão no crocodilo. E o nosso empresário André, direto de São Luís do Maranhão, ele é sua esposa e toda a galera do camarote. Tá 40 graus. E aqui no crocodilo. As músicas e a galera idônea, quer ver? Assim. Ela tava tá ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. É muita pressão e muito grito. Ela quer dar pra você. Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra batida. Ela quer o seu você. Ela quer. Essa aqui é o melô do Robert. E aí, meus fugitivos? Um abraço especial. Segura. Bora, meus humildes da pedreira! Pra cima! E o meu parceiro, o compadre Paulinho, já tá na área. Obrigado, compadre Paulinho! meu amigo Bico dos Caixa Baixa. Meu amigo Fabinho, a sua esposa que tá no berço hoje. Obrigado pela moral. Alô, bicha neném. E o meu parceiro Thiago também tá na área. Fala, Tico da Pedra, você, Adriane Moraes, tá aqui, ó. E a galera tá no clima, tá no clima, tá no, tá no clima, tá no. E vem dançando, vem fazendo o caquinho. Bora ver quem faz mais caquinhado agora, ó. Dançando, dançando, pra lá, pra cá, no caquinhado, no gingado, caquinhado. Só quem tá bebendo uísque aí, joga a mãozinha pra cima. E dança, dança, dança, dança, dança, dança. Agora, assim, vai. Aquele velho uísque falsificado em 30 contos. Santorini. Conhece, moleque. Olha a minha Xerox, que tá na área. A minha GDG. O meu pânico da curtição. E aí? Só na manha, só na manha, só na manha. E o meu parceiro Marcelo do Rock. O velhinho tá na área. E aí, Marcelo? Santorini na produção, por essa meio... E aí, motores de virgem, segura. E nossos caixa baixa. Meu parceiro, o Bigo, o Nenê, o Bibirinha. Tá todo mundo aí. Segura. Dinho Pressão. Valeu pela presença. Tamo junto, bora, Robert. E a galera tá no clima. Meu culpado Paulinho também tá na direita. E aí, Paulinho? Pra cima! E o nosso amigo Thiaguinho do Garoto Red. Ele é suas porra, nossa Sabrina. O meu parceiro Mofre da Baladinha também tá comigo. E aí, meu parceiro Igor do Posto Rana, você. E o segurança Bolo na área. O bagulho vai doidar de novo. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. O meu maninho Sassá da família Roxon, meu amigo Maílson, você e a minha esposa Rafaela Santos também tá na área. Minha mãezona Dona Maria, você não poderia ficar de fora dessa. Alô, minha irmãzona Silene, minha sobrinha Sibeli e o meu cunhado Fabinho, tá todo mundo aqui, ó. Vai, vai, vai, vai no caqueado. Vai, vai, vai, vai no caqueado. Mais pólvora. Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Cadê o grito daquelas mulheres que não dependem de homem pra nada aí? Agora joga as duas mãozinhas pra cima, assim, ó. Vai, vai, vai, vai. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Segura que eu quero ver. O de gordo é bom, quando eles entram o som é dobrado. O de gordo é bom, quando eles entram o som. Claro que é dobrado! Pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, todo lado, todo lado. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. É doido, hein? O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. Segura aí, ó! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco. Ademar Gonçalves na companhia. O croco é louco. Do meu parceiro empresário André. O croco é louco. Tá no camarote dele. O Didi quebra coco, o Júnior Grama. E o meu parceiro Aldergar e você, a sua esposa Camila. O meu parceiro Júnior. Já! Olha o DJ tá... E aí, parceiro Fabinho dos Malas? É aniversário da Kelly, sua esposa. Parabéns, Kelly! deixar você partir. E o quê? Pra nunca mais voltar, você feriu meu corpo. E nossos empresários da CESA? Agora vai pegar. Eles estão aqui na ponta esquerda. Me e nossos pânico da curtição. Bora batida, bora chimil. Como é que é? Inclusive, Dinho, os empresários da SAS estão comandando a ponta esquerda hoje. E com a equipe ficha, bora pra cima! Eu vou ficar, eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é apaixonado. Meu amigo Marlon do Crau, e com a equipe, ele é sua esposa, Dani, por ali, ó. Eu vou ficar, é homem vai que comanda a pastelaria do Marlon. Meu amigo Gordo dos Caixa Baixa, amigo Diego da GDS, o Diego do Grogo. Diego Caçador. E meu parceiro Diego da Persson. Três Diego junto aí, ó. Segura que eu quero ver. Meu amigo Angolano da Nike. Ele toda a minha Nike aqui, ó. Meu amigo Giovanni, Alexandre. Toda a minha Nike aqui na ponta direita também. Tem Nike pra todo lado hoje. E aí? Nosso parceiro Ícaro Carneiro. Da Boutique Multimark também por aqui, ó. O Emizinho de Grocomassa, o Emizinho. Um abraço do Gênio Bressão, garoto. Os garotos do Red. Meu parceiro Thiaguinho. O garoto Bruno Mascote, tá todo mundo aí, ó. E a nossa panelinha do animal também tá na área, maninho. Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. E aí? É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Minha amiga Bárbara Canhão. O carro que você vai ser dentro do carro. Vocês estão cantando, né? Minha amiga Oneji. E o meu parceiro. Meu parceiro Fagno Paulo Lima. Minha cunhada Regi. Olha a minha sem miséria no meio da galera aí, ó. Meu amigo Luan da King Copos. Ele é sua esposa. Diretamente de Abaetetuba pra curtir o som que lhe dá valor. Crocodilo pra cá. Empresário Júnior, ele é sua esposa Lirica, o primo do Boinho, o Boinho Sadraque, minha amiga Oneide, a Oneide, meu parceiro Pote, o Pipirinha, meu amigo Leonardo Zumildes. O João Luciano, o Zezinho também, o Alessandro, é o nosso Zumildes aqui, ó. Bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão. Quero ouvir o grito. Sassá também tá na área. Partir, o cara que comanda o churrasco do Sassá. E aí, maninho? Não quero mais, não. Sucesso, garoto, pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora vai. Agora vejam só. Como esse mundo gira. O nosso amigo Fabrício. E o Netinho Lima. Os homens que comandam o Juru nas Carnes. Eles estão aqui, ó. Obrigado sempre pela moral. Juru nas Carnes. E aí, Johnny do Invisinho? Segura aí, meu parceiro Gega. O homem da Ana's Boutique. A boutique mais top de Coraci. Alexandre Cabeluda, Dona Xena. Do seu desprezo e sonho. solidão. E aí, Sarrafo? Com a poderosa super bis. Michel Birutinha. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo. Comadre Danizinha, DJ. Aqui na ponta esquerda. O danado, amigo Davidson. O nosso engenho de expressão, dona área. DJ. Não poderia ficar de fora. E meu parceiro Rico Coutinho também na área. E meu parceiro Thiago da MDS, tá ali, ó. Você partiu meu coração. E a sobrinha Carol, toda a galera aí, ó. Um abraço especial do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E aí, Júnior Domingo. Fortíssimo Júnior. O jogo virou. Um pouquinho em pouquinho a gente vai abraçando toda a galera aí. E nossos caçadores. Que pudesse mudar. Que viria. E meu parceiro Manduca do Croco. O porão do Jonadinho, vai, porão! Dinho! O nosso amigo Spag da internet falou, gordo! Eu vou lá curtir o som do crocodilo, porque eu dou valor. Ele e a sua esposa, obrigado pela moral, Spag! Seja bem-vindo! Meu amigo Léo Multimarcas também tá na área! Sempre presente nos grandes eventos. O homem que comanda a Rede TV. É comigo, feliz 2019. Explode o bagulho. Explode o bagulho. Faz o caquia, caquia, caquia, caquia. Fala, meu parceiro. Olha o Fael da assistência. Ele é sua mãezona. Bora, Fael, segura, garoto. E deixa na batida, na batida, na batida. E a galera vai dançando, o gordudinho tá tocando. Bora, gordinho, vai, vai. De gordo, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu... É agora, Fabinho. De gordo, bota na pressão. Só vou sair da festa. Fabinho Ferrari também tá aí, ó. Quando eu tiver loucão, quando eu tiver loucão, calo, calo, calo, calo. Alex do Lanche, como é que tá? Loucão, loucão, loucão, loucão. O Manduca. Os loucos levantam. O meu parceiro Sabinho. Loucão, loucão. Amigo Pop, o Didi da Cavingai. O meu parceiro, o comandante Meio Quilo. E aí, comandante Freitas? Loucão, loucão, loucão. Só os loucos. Virou um barco, cara, do parceiro falando da minha vida. Criticando a minha copa. Você não tá me ajudando. Só se complica. Fala de fulano, esse plano mais ainda. Mas perreque é tchau. Da inveja, tchau, tchau. E meu parceiro Junho dos Vizinhos. Ele tá aqui no animal. O animal do Pará. E a Cyber Produção. Comigo. DJ Junho Salles. O nosso empresário Ícaro Carneiro. O homem da boutique e multimarcas. Bora, Mzinho, segura, Mzinho! Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló. Olha que chegou, Dinho! O nosso empresário Gilson lá do Gilson Lanches. Ele disse assim: eu não poderia ficar de fora. Arrepia, garoto. Dessa festa que é o Comentário em Belém. E tem muita gente chegando na Marina Espaço Náutico, maninho. E ó, como é que tá, como é que tá. Vai, vai, já. Tá na hora de começar a fazer a galera cantar. Só as mulheres que nunca traíram. Pra cima! Eu quero ouvir, vai! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Mais alto, mais alto. Feliz vai cantar! Quem é do Remo, quem é do Paysandu? Joga a mão pra cima aí, canta! Um, dois, três, vocês! Só a primeira dama, Letícia. Já tá aqui, ó. Meu amigo Michel da Fiel Corintiana. Ele tá no melhor Réveillon da cidade. Não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, gostou. Olha o L, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa, ela é novinha. As gatas tops também, bora ver o som. O Império das Rainhas também por aqui, ó. Tá girando. Não solta o brinquedo, não. Vai, joga pra cima, joga. Então toma, toma, toma. toma, toma, toma, toma. E a família Prejuízo, um abraço especial. Dedezinho, Lourinho, Luizinho, tá todo mundo aqui, ó. Valeu! Toma, toma. E o Dedezinho, toma, toma, da família Prejuízo falou: toma, eu só vou quando tocar a última. Toma, toma. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. As novinhas de hoje em dia, com tudo saidinha, com tudo loucona. As novinhas de hoje em dia. O meu parceiro Dezinho, meu amigo DG. Fala, meu parceiro Dedinho. E o Maílson da família Rockson pra cima, assim, ó. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. É agora que o bagulho vai doidar. Só quem tá feliz aí, só quem tá gostando. Só quem tá gostando de 2019 aí, aponta o dedinho direito pra cima aí, ó. Só que não tem hora pra chegar em casa, ponto, dedinho direito pra cima. Agora canta assim comigo, assim, ó. Pou, pou, tem, tem, pou, pou, tem, tem, pou, pou, tem, tem, pou, pou, pou. Tem, tem, tem, tem, pou, pou, tem, tem, pou, pou, tem, tem, pou, pou, tem. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. DJ Gordo B, de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. DJ Dinho pirou de vez. Pou, pou, pou. O bagulho vai pegar fogo! Pegando fogo! A primeira do ano é Hoje na Via Show! Prepara que hoje tem Via Show pra galera! E gelado um real a noite toda! O escoitento e mulher não paga a noite toda, vai ser assim, ó. É tonelada, ganhasse o troféu hoje, filho. A primeira do ano foi muito firme pra ti, olha. É doido, hein? É doido, meu irmão. O meu patrão Edilson Assis. Ele e a sua esposa Manu por ali. Feliz 2019, meu patrão. Marcelo do Whisky. Que bonito, ó. E aí, minha Nike? Você, você! Meu parceiro Giovanni da Nike, ele é sua esposa! O Cristiano também tá na área! É a galera da Nike aqui do animal! E o Alanzinho da Nike, cadê ele? O alemão, o Andy, o Renan! O Vitinho dos Gangster! Gangster sem coração! E dia 12 de janeiro tá chegando! O aniversário da mãe do meu grande amigo Netinho, da GDK. Alô, Netinho! Abraço pra você, meu brother. Obrigado pela companhia. O Gabrielzinho da TF. E o meu parceiro Comandante Freitas também tá aqui da direita. Meu parceiro Gabriel Nunes, o skate. Todo mundo aqui, ó. Um abraço do dia. Sucesso absoluto. Puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel. Bora, Luando, super pelepeiro. Vai, vai, já! não consigo esquecer o beijo seu. Amigo Rodrigo do Croco. Noite de amor. Ele disse 2019. Eu tô fechado com o Gordo e Gudinho até o final. O que não dá pra aguentar. O Jefferson Vinícius, Matheus. Demais. Leozinho, Ratinho, ele olha aqui, ó. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Olha o Thiago, o Nanzinho, Arthur Diniz. O meu parceiro Buqueca da família Barabá. Ele e a sua esposa. Tá no telão, segura, neném. Agora. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade. Sua esposa Bárbara. Apenas um toque seu. E aí, neném? Esse maldito desejo ocupado sou eu. Sou eu. Mas posso pensar que vou te amar. Sei que é difícil. Meu parceiro Aleixo, Ronilson. E a Ronilson aqui, ó. Preciso te mandar um beijão especial também pra minha esposa. Fernanda Araújo, tá na área. E hoje vem até a sogra hoje. Eu amo você. E aí, dona França? Carlinha. E aí, Rafaela Santos? Todo mundo aí, ó. E um beijão especial, minha mãezona, dona Maria. E aí, minha mãezona? Esse maldito desejo ocupado sou eu. Alexandre Camerudo, dona Xena. Sou eu. Um abraço do dia. Tinha opressão. E vou te amar. Sei que é difícil, mas vou esperar. Quero te ter. Preciso te ver. Amigo, vamos ser a primeira dama. Olha o Mauro GDS, falou gordo. Tô contigo. Você. O Alaf Castro, o rei dos periquitins. Amigo Safo. Um toque, um beijo, olhar. O meu parceiro Caco Caquinho. Toda a diretoria do Flamenguinho. Ele também tá.